Panorama Agrícola para 7 de agosto de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua cheia, 7 de agosto de 2012, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de áudio está o Márcio Peixe e o ditado é: ao meio-dia, panela no fogo, barriga vazia. No Panorama Agrícola de hoje você confere abertas inscrições para o Prêmio EPAGRE Escola Ecologia. E no Professor da Terra, compostagem com Evaldo Roberto da EPAGRE de Bom Retiro. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma dica de saúde masculina: cuidado com a disfunção erétil, que pode ser um aviso, um sinal de problemas cardíacos. É hora das notícias. O escritório da Embrapa em Canoinhas está colocando à venda mais de 1.000 caixas de 30 quilos de sementes de 3 cultivares de batata: a EPAGRE 361 Catuxa, Cristal e BRS Ana. São variedades com boa rusticidade, resistência a doenças e pouca exigência de insumos. Então, 3 variedades de batata que são ótimas para o pequeno produtor rural. A cultivar Catuxa é destinada ao consumo de mesa e tem alto conteúdo de matéria seca e de açúcares redutores. Tem um ciclo médio de 90 a 100 dias e boa tolerância à seca, além de alto potencial produtivo. A Cristal destina-se ao consumo de mesa e a batata BRS Ana é uma cultivar mais adequada à fritura, mas que pode ser utilizada também cozida para a elaboração de saladas e purê. Face ao seu formato, tamanho de tubérculos e alto teor de matéria seca, a cultivar BRS Ana tem possibilidades de uso no processamento industrial na forma de palitos pré-fritos congelados e tem um ciclo médio tardio de 110 dias. Então, 3 cultivares de batata à venda pela Embrapa em Canoinhas. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. No programa de hoje falamos sobre o Prêmio EPAGRE Escola Ecologia. Para falar mais sobre esse assunto, conversamos com Maria Helena Dotto, da EPAGRE de São Miguel do Oeste. As inscrições estão abertas e quem pode se inscrever nesse Prêmio EPAGRE Escola Ecologia, Maria Helena? Olha, as inscrições estão abertas então para esse prêmio desde o dia 1º até 30 de agosto desse ano. Poderão se inscrever todas as escolas públicas que estão envolvidas no trabalho de educação ambiental rural, vinculadas ao programa SC Rural, ou que recebem o maior número de alunos da área rural. Então, seja essas escolas municipais ou escolas estaduais, elas poderão apresentar os seus projetos de educação ambiental, tanto o projeto quanto o relatório do que estão desenvolvendo junto aos alunos nas suas comunidades escolares. Bem, a inscrição deve ser feita no escritório local da EPAGRE? Os professores, eles poderão se dirigir aos escritórios municipais da EPAGRE e também nos escritórios regionais. Normalmente, as escolas, elas já têm um trabalho com as extensionistas ou os extensionistas de cada município. Então, fica bem fácil procurar esses colegas epagrianos e fazer a sua inscrição e até solicitar orientação de como fazer o projeto e de como fazer o relatório para poder participar do Prêmio Pagre Escola Ecologia Márcia Mortari 2012. Bem, esse prêmio já está se tornando tradicional e incentivando as escolas, os alunos a preservarem o meio ambiente. Você, como coordenadora na IPAGRE do Programa Gestão Social do Ambiente, como avalia os objetivos do Prêmio IPAGRE Escola Ecologia? Olha, esse prêmio já ocorreu anos anteriores, vários anos anteriores, com o desenvolvimento do programa e projeto Microbacias 2, e está se estendendo agora no SC Rural, junto ao programa do governo estadual, né? Nós percebemos de extrema importância, porque justamente esse trabalho de educação ambiental com as crianças é que elas são protagonistas desse desenvolvimento em suas comunidades. A gente percebe que onde as escolas têm trabalhado com os alunos a educação ambiental, a comunidade, ela tem um outro olhar, ela tem uma outra convivência com o meio onde está inserida. E automaticamente as crianças, os adolescentes, os escolares, eles levam para as suas famílias também orientações e ensinamentos da relação das pessoas com o meio ambiente. Dessa forma, mudando toda uma estrutura individual de melhor convivência e de melhor resolução de problemáticas ambientais daquelas comunidades e daquelas escolas. Então, é um trabalho assim, muito interessante. Por isso que a IPAGRE tem apoiado e tem se dedicado para que esse prêmio ele realmente viesse incentivar. Não é um prêmio que vai pagar, mas é um prêmio que vai incentivar e motivar aquelas escolas que melhor desenvolvem os seus projetos junto à comunidade escolar. Perfeito. Prêmio IPAGRE Escola Ecologia. Inscrições neste mês de agosto e as apresentações dos finalistas e as premiações ocorrendo dias 27 e 28 de novembro deste ano. Muito obrigado, Maria Helena Dotto, de São Miguel do Oeste, pelas informações sobre o Prêmio IPAGRE Escola Ecologia. Fique agora com o Professor da Terra. De transformar restos culturais em adubo orgânico. Compostagem é o processo de transformação de materiais grosseiros, como palhada e estrume, em materiais orgânicos utilizáveis na agricultura. Esse processo envolve transformações extremamente complexas de natureza bioquímica, promovidas por milhões de micro-organismos do solo, que têm na matéria orgânica, in natura, sua fonte de energia, nutrientes minerais e carbono. Por essa razão, uma pilha de composto não é apenas um monte de lixo orgânico empilhado ou acondicionado em um compartimento. É um modo de fornecer as condições adequadas aos micro-organismos para que esses degradem a matéria orgânica e disponibilizem nutrientes para as plantas. O composto é o resultado da degradação biológica da matéria orgânica em presença de oxigênio do ar, sob condições adequadas pelo homem. Os produtos do processo de decomposição são gás carbônico, calor, água e a matéria orgânica compostada. O composto possui nutrientes minerais tais como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, que são assimilados em maiores quantidades pelas raízes das plantas. Além do ferro, zinco, cobre, manganês, boro e outros que são absorvidos em quantidades menores e, por isso, denominados de micronutrientes. Quanto mais diversificados os materiais com os quais o composto é feito, maior será a variedade de nutrientes. Os nutrientes do composto, ao contrário do que ocorre com os adubos sintéticos, são liberados lentamente, realizando a tão desejada adubação de disponibilidade controlada. Em outras palavras, fornecer composto às plantas é permitir que elas retirem os nutrientes de que precisam de acordo com as suas necessidades durante o ciclo. Evaldo Roberto, da EPARG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.